Não, é 68, 368. 368, Bono 097. Luciano 6326, nossos agradecimentos. Curva à direita para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação à RINAVE. Está a 20 milhas afastado de Salvador. Eu acredito que seja suficiente para a decolagem da aeronave SAR. Sem problema. É sempre bom reduzir um pouco mais, não é verdade? Vamos embora. Ponto de espera da Taxi Hotel para ingresso via pista, aeronave SAR, e três aeronaves já no ponto de espera da 1-0 estão logo possível ser autorizado o acionamento. O seu estimado para pouso em João Durval Carneiro? Afirmo, 1655, ótimo, João Pio de Fora. Sim, 1655, muito grato. 2500 pés, informe livrando a zona de controle. Agora. Caro 08, Torres. Caro 08, tem condições de agilizar o ingresso e decolagem da pista no zero? Caro 08, autorizado alinhar e manter a pista no zero, chame pronto para decolagem. TAR 08, informação de tráfego. Próximo tráfego para pouso está 4 milhas de duna. Comodoro, TAR 560, Lisana Vista. TAR 3560, táxi via Alfa, reporte Ângela, táxi via Juliette para ingresso. Alfa, táxi via Juliette, TAR 560. Número 6326, com aproximação à RINAVE autorizada, mais uma vez os nossos agradecimentos. Aproxima-se do Serra Vitor 366 para aproximação, chega o trem, chame Torre 11895 e até uma próxima oportunidade. 1895, obrigado, um excelente dia para você. Oceano 6315, chame Recife, frequência 1251. 251, Oceano 6315, uma boa. Boa. Ah, fique atento à movimentação do pátio, aeronaves no ponto de espera da 10. Quando possível, com cautela ingresso, Juliette, portão 04. Sim, 04, Recife, 10. E como você sabe, o colega da companhia ir um pouquinho mais à frente do 5.0 para ligar no 4? Eu vou até João do Rock, Arneiro. Salvador, muito boa, Oxanero 6326. Oxanero 6326, que negar no 0, no 3, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Que negar agora modificou para 1 no 0 no 2. 0 no 2, já. no 097, está passando agora 8.900 pés em descida sem restrições para 2.500. 2.500, gol, 097. Acelera 6326, posto autorizado, pista no zero, vento no 30 graus e no 29. Posto autorizado, 6326. SAR 08, decolada 45, controle Salvador 208. 208, SAR 08. Tô 3193, torre. Se possível, taxi um pouco mais à frente. SAR 08. SAR 08. Tá na escuta, SAR 08. A frequência 1198, contato radar. 1198, SAR 08. Saner 6321. Confirme o horário do plano, por gentileza. 47. 1647. Positivo, 170, saindo, saída Conte. Positivo, está em contato, radar suba sem restrições. Subindo sem restrições, SAR 08. Direita após decolagem. Transponder 5137, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Serra Bravo, meu autorizado, Oxaner 6142, um portão 5 autorizado, chame táxi. Oxaner 6321, cotejamento correto, remoto 14 autorizado, chame táxi. A proa do ponto 034. Ok, eu não conheço o ponto 034. Eu vou autorizar sua subida por 170 e passando, e vou ir direto para o ponto informado. É, operação SAR 08. Afirmativa, a proa ideal para o SAR 08 é o 034. Positivo, livre. Certo, SAR 08. Ono 097, curva esquerda, voe para Serra Vitor 366, está autorizado a aproximação à RNAV. Esquerda 366, autorizado a RNAV, igual na 097. Autorizada, pista no zero, vento no 30 graus e no 29. Ano 2708, autorizado a NL e manter a pista no zero. Ali mantendo no 02708. Chance o taxi Juliette para ingresso. Portar antes da Juliette. Tango Charlie, aqui Luiz, Salvador. É 321, remoto ou no quadro autorizado, chame o táxi. Salvador, boa tarde, Charlie. Boa tarde, Charlie, aqui Luiz, que é o controle. Adversante no 4, Piculoso 48, controle Salvador 1208. Sente controle Salvador 1208. A cabeceira, reduza, chega o trem, chame torre 1895. 1895, gol na 097, Celote. Dia pêndulo 16, pode conforme o plano de voo, nível 320. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão no 0. Transponder 5145, frequência do controle Salvador, 119.8. Prossiga como autorizado. Aguardando a pista livre, 190.972. Firmo 320. Se aproximando a Juliette, 6326. 6326, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03. Na escuta, o azul 27 no máximo. Tio, autorizado, iniciando o DC-08. Índia, ponto espera torre, 118.95, ajuste no 0, 12 agora, em bom voo. Bota. Chamadas, eu respondi todas as suas chamadas, 119.8. Certo. Aguardando mais um pouso. Tô no 097, pouso autorizado, pistão no 0, dentro no 20 graus, no 29. Pouso autorizado no 90, vou no 297. No 097. A 2708, decolou 51, controle Salvador, 119, decimal 80. 198, daqui a pouco, 2708. Até. Tá. Boa tarde. Salvador, boa, voo 2009, informação Oscar, autorização em Léo. Voo 2009, número 2 para cópia, prepara a saída da Dial Coral. Gente, obrigado. O senhor autoriza a gente passar acima de 3 mil, restrição? Vossa Senhoria tem condições de voar direto para a Feira de Santana, João Durval Carneiro? Com certeza, 2708. A gente está passando 2 mil pés, voo direto autorizado. Direto, Feira de Santana e sobe então para o 080? Confere, sem restrições. Muito obrigado, 2708. Salvador, boa tarde, azul 4207, ciente da novembro, aguardando autorização para Guarulhos. Número 3 para cópia, aguarde azul 4207. Aguardando 4207. Azul 4065, cópia. Azul 4065, autorizado Campinas, conforme a roda do plano, azul 10, nível agora aprovado 300. Saída da El, Leida Motiva, primeira curva direita, pistão 10. Acione 5145, controle Salvador 1198. Moço do Oeste, voo visual no 105. 08, está ciente, subindo ao 170. Mano 42, boa tarde, mantém o ponto de espera, dona Zero. Vamos lá. 097, no solo 54, libera direito, 21, decimal 9. Direito 29, 097. Coral, primeira curva direita, pistão 10. Acione 5151, controle Salvador 1208. Autorizado 240, Wolf 677, Dael Coral com curva direita após 51, 51 é o transponder, controle 208, voo 2009. 2009, protegeu o correto, você me puxa estacionamento. Chamará no 09. Fala, voo no 097, livrando. Voo 1097, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 06. Alfa Juliet para 06, vou na 097. Controle Salvador, teria como autorizar direto para o Ed Barreiras ou o Vatato para o Azul 2794? 2794, está autorizado Barreira. Sente direto Barreira 2794, obrigado. O tráfego informado já foi superado. O senhor está afastado agora a 9 mil. Tráfego. Controle Salvador. Boa tarde, Altan 3193. Encolhamos agora na escuta. 3193 é o controle, meu cordial. Contato radar estabelecido, suba sem restrições. Após 2000, girar à direita, voa Leda. Leda Irune. 2000, Leda. Positivo, 3193. Chama 1021, ciente, quanto tempo espera? Chama 142, decolagem autorizado no 0, vento no 20 graus, no 29. Trama 321, autorizada na área e manter pistão no zero. Prossiga, Eco Bravo Romeu. É, Bravo Eco Romeu, eu estou tentando falar com a Sala IF e eu gostaria de saber se vocês têm já um plano de voo do Papa Papa Bravo Eco Romeu de Salvador para Natal, para a hora 18 do Lu? Ainda não possuímos o plano, só a partir das 17h30, é meia hora antes que a gente recebe. Suba para o nível 090, a princípio devido ao tráfego, e foi para Jambo. Voando direto Jambo e restrito 090, 6142. Outra forma de saber se o meu plano está ok, foi recebido? Somente pessoalmente ou por telefone mesmo? Então somente pessoalmente, porque o telefone eu estou tentando faz meia hora e não atenta. Sempre o telefone está fora do gancho lá na sala. Gente. Azul 4207, cópia. 4207, siga. Azul 4207, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, Ambas do Luna 0, nível 340, autorizado. Saída da EL, Leda Motiva, a primeira curva à direita, pistão na 0. Acione 5464, controle Salvador 1198. Autorizado então para Guarulhos, conforme plano de voo, uniforme do Luna 0, 340 ao nível. Saída da Léo Leda Mostra, primeira curva à direita, decolando da pistão 0, 5464 no transponder, presença de controle 119, azul, 5 azul 4207. O controle 1198. Controle 1198, azul 4207. Escuta de ocorrência, chame para o estacionamento, azul 4207. Chamarei para o estacionamento, 4207. Atenção, Salvador, boa tarde, voo 1884, autorização na Sardu, seguinte, informação, papá. Tendo 6320, transfere seu controle. Contato já está estabelecido, ao passar 2.000 pés, voar direto a Lefa com curva pela direita, prossiga. Ok, após 2.000 pés, curva direita para a Lefa, CNM6, 29. Boa Norte, Jauá. Chame pronto, decolagem. Uno 884, cópia. Cópia, 884. O 1884, autorizado Aracaju, conforme a rota do plano, na Golf 677, nível 230 autorizado. Decola na saída Buca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, pistão 1-0. Acione 5166, controle Salvador, 1-198. Autorizado Aracaju, 230, rota do plano, Golf 677, decola da 1-0, curva à esquerda, na saída Buca, transição Aracaju. Outra fone 566, controle 19-8. Gol 1884. Gol 1884, conteúdo correto, sempre puxa o seu nome. Vai, reportar para você. Gol, boa tarde, gol 659, frente da Oscar. Solicita autorização de tráfego para o Galeão. Gol 1659, autorizado o Galeão, nível 360, conforme a rota do plano, na Upper November 857. Decola a saída da El, Leda, Irume, primeira curva à direita, pistão 1-0. Acione 5160, controle Salvador, 1198. Gol 1659, autorizado Galeão, nível 360, Upper November 857, decola da pista 1-0, da El, Leda, Irume, primeira curva à direita. O transponder 5160, controle Salvador, 1198. Gol 1659, cotejou correto, chame para o estacionamento. Vai chamar o gol 1659. Confirmando, azul 4065. Livre puxa, Sana, Samitaxi, azul 4065. Oceano 6142 está superando o tráfego de altitude no momento. Está autorizado a voar para o Romeu Fox 018. Cobra Fox 01182, detenção 330. Ótimo, fora de solo, como norte. Pushback, acionamento Gol 2009, posição 09. Gol 2009, livre puxa, acionar chamitar. Livre, chamada aí para o saque, Gol 2009. Gol 2708, qual o seu estimado propósito? Estimando, felicitando aos 10, segundo a 7-0. Ah, ok, anotei, informe passando 5.000. Demorado, 7-0. A passar até cerca de 8 milhas, senhora. Vai, Copiou, o chame controle de Salvador 1198. 198. 1251. Obrigado. Oceano 6142, chame Recife 12685. Oceano 6314, esse é o controle. Ajuste 1012, desça para 8.000 e vou encerrar Vitor 368. 368, para 8.000. Oceano 6142. Oceano 6142, controle Salvador em blind, chame Recife 2685. Receptor 8, frequência livre. Controle Salvador, cordial, boa tarde. Cordial, boa tarde. Salvador, Guardião 05. Guardião 05. Guardião, boa tarde. Comprou aqui já lá, senhor. Mantendo no momento 510, no patrulhamento. Outra vez da Praia de Buraquinho, na sua escuta. Positivo, Guardião. Meu cordial, prossiga visual e sempre na escuta. Afirmativo. Um bom serviço aí aos amigos. Boa. Ativo 2009, 1142, a bordo 2 horas e 55, alterna Aracaju. Gol 2009, autorizado o táxi via Batuni Índia, ponto de espera da ONU 0, torre 1-8-95. Quem negar ONU 0, 1-2, vai seguir como número 2 do Embraer da Azul. Batuni Índia, ponto de espera da ONU 0, 1295, gol 2009, como número 2, 1012, eu acho. Azul 406, ao terminando Ribeirão Preto, 4 horas e 10, com PAV 121. Azul 4065, autorizado táxi, via Índia, ponto de espera zona 0, torre 118, decimal 95. Obrigado, bom trabalho, senhor. Bom voo, QNH 1-0, 1-2. 1-2, agora. 18-8. Azul 4065, após a decolagem, suba e mantenha nível 090 até 40 milhas. Sobe e mantenha 090 até 40 milhas, Azul 4065. Azul 4065, decolagem estabilizada no zero, vento 120 graus, 120. Nível decolagem 4060. O nome é 59, livre para o chefe Ana, chame para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, o nome é 59. Boa tarde, gol 2009, vai chamar no 0 com o número 2. Gol 2009, mantenha o ponto de espera da 1-0, após decolagem, sube e mantenha nível 090 até 40 milhas, Salvador. Essa é a Mateu Pantera. Essa é, foi pro gol 2009. Afirmo, copiou a restrição? Assim, a voz da colagem 090 por Pantera. Salvador, gol 2009. É o 090 até 40 milhas. 40 milhas. 090 até 40 milhas, gol 2009. Copiar. 92, Salvador, ajuste 1012, desça para 8000 e voe com Serra Vitor 368. Siga, Capitão Guardião. Não, a perfeita coordenação vai se manter na presente posição, sem interferir com o corredor. Vai realizar voa a baixa altura, pode ser que perca o plot aí. Mas não nos afastaremos da localidade sem autorização, senhor. Ah, positivo, muito grato. 4065, decolou 10, controle Salvador 199, decima 8. 198, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 465, decolou no seu escudo. Azul 465 é o controle, está em contato radar, após 2000 pés voar direto Leda, após Leda Motiva, submantenha 090. Sobe, mantenha 090, 2000 Leda, Leda Motiva. Coral aos 33, ciente. Salvador, 620, boa tarde. 620, boa tarde. Desça para 9000 e vou encerrar a vida às 368, ajuste 1012. 9000, vai voar o encerrar a vida 368, 620. Controle de táxi, o PB 185, autonomia 0339, alternada Campinas. Poderia repetir a matrícula e os dados, por gentileza? É o voo 1659, solicitando autorização de táxi, o VLB 185, autonomia 0339, alternado Campinas. O 1659, autorizado o táxi via Pátio Ninja, no ponto de espera da 1-0, chame Torre 118-95, vai seguir como número 2 o Boeing da companhia, o QNH 1012. Ok, parte 1 no Índia, ponto de espera, pistão no 0918-95, ajuste no 012, seguindo a aeronave da companhia, número 2, voo no mesmo grau. Azul 4462, informe passando coral, desça para 5.012. Cliente, já está 7.000 coral, desceu para 5.012, o ajuste Azul 4462. O Gol 1884, mantém a posição inicialmente. Eu tenho, aguardando o colega de trabalho. O número 59 será o número 1 para decolagem, torre 11895 no ponto de espera da 1-0. É, número 1, então, número 59, muito obrigado. O código, acólogo 1884. Prossiga, gol 1884. Após a passagem do tráfego na retaguarda, pode ficar por certo? Afirmo. Após o mesmo está autorizado, só confirmando já tinha sido autorizado antes do, junto com o colega do 10. 8-4-4. O 209 é o controle, estou em contato radar, suba sem restrições, após 2000 da EL. Após 2000 da EL, sem restrições, pode subir para o 240? Positivo, suba para o 240, após 2000 da EL. Após 2000 da EL, suba para 240, vou 2009. O azul 4065, passo 070, suba sem restrições. Livros, restrições para o 300-400, vai dar 65. O 3192, desça para 2500 e vai para o Serra Vitor 366. Para a cópia será o número 2, Whisky Kilo Zulu. Pronto para decolagem. Qual é o nome do comandante novamente? Juan, sim, cheia para o AB04? 03, sim, chame pronto. 4462, identifique. Número 3 para a cópia, aguarde. Então, Guindia Bravo. No 659, autorizado, ingresso e decolagem em pista no 0, vento no 30 graus e no 29. A linha decola pista no 0, igual no 659. Controle. Irá voar para o Serra Vitor 368 ao passar a radial 250 de Salvador. Esquerda 310, perdeu contato, voo Serra Vitor 368. Prossiga. Após decolagem, sube e mantenha nível 090 até 40 milhas. 090 até 40 milhas, agora no metro cross. Solo Salvador. prossigo 637. Temos o nível pré-aprovado 240, copia esse meio? Afirmo, pronto, bota. Oceano 6327, autorizado Ilhéus, conforme a rota, Golf 677, nível 240 autorizado. Decola na saída da EL com transição coral, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5421, controle Salvador 1208. Corrijo, 1198. 1-2-9. Vai lá, decolagem, vamos nesse lado. Elf, pela da EL, coral, ingressa na Golf 677, até Ilhéus, curva, decola da 1-0, curva direita, 5421 e 719, decimal 8, Oxo 6327. Oceano 6327, botejou correto, sem posicionamento. Camará, 7327. Protaque chegou no 884, 49 a bordo, 3 horas e 5, autonomia, Salvador alternativo. Confirmando, 49 a bordo? Afirmo, 49. Copiado, voo no 884, autorizado táxi via Pátio 1 e Índia no ponto de espera da 1-0, torre 11895, QNH 1012. Pátio 1, Índia, ponto de espera 195, 012, 1885. Papatão, Whisky, Kilo Zulu, cópia. Whisky, Kilo Zulu, autorizado Cairo Lorenzo, 1000 pés, conforme a rota, decola no corredor Axé. Primeira curva à direita, pista 1-0. Corrijo, pista 1-7. Acione 0-1-1-7, controle Salvador 1-1-9-8. Seria do 2-2-3-0, desse plano é 6000. 6000-2-2-3-0. Controle Salvador, boa tarde, voo 19659, decolou. Serna, voar para o Serra Vitor 368 ao passar radial 280 de Salvador. Táxi decolagem, torre 11895, QNH 1012. 040, se perder contato rádio com Salvador, voe para o Serra Vitor 368 ao passar radial 280. Direita 040, caso de falha, radial 280, voa Serra Vitor 368. Controle Salvador, boa tarde, voo no 659. 659 é o controle, contato radar, após 2000, Leda, Leda e Lume. Após 2000, Leda, Leda e Lume, voo no 659, restrito 090. Estou sem restrições agora. Sem restrições, no 659. 360 aprovado, Brasília, Perzulu 97, decolada 10, primeira curva direita na Arpo 1, elétrica. 5151, 1198. Transponder 5155. Ok, corrigindo, 5155. 3567, cotejou correto, chame para o processamento. Maravilha. Seria do 2230, está passando 12000, desça para 4000, sem restrição. Restrições 4.2.2.3.0. Salvador, uma boa tarde, hoje é 63.1.4, final GNSS, pista 1.0. Chama 3.1.4, posto de aproximação, guarda pista livre, que é legal no 0.1.2. Índia Bravo, autorizado de enrimar, para enrimar um voo local que sobrevoa no litoral norte, até Mangue Seco, 1.02 milhas, 1.1500 pés, decola no corredor forte, coordenação restrita a 1.000 pés em coordenação com o controle, decolando de enrimar, acione 0137, controle Salvador, 1198. Roger 4, decoloso no 8, controle Salvador 1-0-1-1-9-8. 2-0-1-1-1. Correto para decolagem, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-2. 1-1-8-2-4. 1-1-8-2-4 é o controle, contato radar, suba sem restrição. Sem restrição, 1-1-8-2-4. Azul 4207, livre puxa, acionar, chame táxi. Livre puxa, acionar, chamarei para o táxi 4207. 2230, vetoração para sequenciamento, direita proa 175, desça para 4000, se perder contato rádio com esse controle, na radial 270 de Salvador, curvará à esquerda para o Serra Vida 368, com aproximação à RINAB, como número 4. Câmbio. Afirmativo, então a proa 175, caso de falha, caso de falha 270 radial, esquerda 368, 2230. Volo 620, curva à direita para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação à RINAV. 366, autorizada a RINAV, volo 620. Salvador, voo 1884. Prossiga. Direto ao Danapo Controle, Aracaju, Guano, Alfa Romeo 363. Anotei a sua solicitação, aguarde. Aguarde. Seria 2230, qual a velocidade? 2459. Velocidade 210 a partir de agora. 102230. Positivo. Informe quando atingir essa velocidade. Sim. Azul 4462, velocidade. 150. Não entendi. 250. Navegue com 210. 210. Ono 824, negativo, solicitação. Ok, matéria rota, subida no 824. Querido 2230, reassuma a navegação, curva à esquerda para o Serra Vitor 368, está autorizado a aproximação à RINAV. Firmante, autorizado, RINAV 368, 2109, 2230. Gol, Ono 659, chame Recife, a frequência é 1251. Radio 06, está transmitindo nas duas. Gol, 1659, chame Recife, 1251. 1251, 1659, boa. 692, reduza cheque trem, torre 11895. 1895, boa. Volo 620, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Aí, 620. Salvador, azul 27 no 5, boa tarde. 27 no 5, Salvador, desça para 8012, chegando a mano. 8012, a mano. Boa, 3835, papapá. 3835, desça para 6000, chegada a Bonfim 2012. 6000, Bonfim 2012. Boa, azul 4462, já atingiu 210 mais? Afirmo. Positivo. Passaria 2230, está navegando com 210 nós? 210, afirmativo. Positivo. Azul 4462, reassuma a navegação, voe para o Serra Vitor 368, desça para 4000 para aproximação a RINAV. Direita, Serra Vitor 368, 4000, RNAV, 4462. Voo no 884, chame Recife, a frequência 12685. E voe para o Alfa Romeo 3612A3, como solicitado, câmbio. Ok, Recife 12685, e aproar o 363 Aracaju, voo no 884. Boa. 19,8. 19,8 quilos, ô. Mantenha a posição, aguarde para iniciar o pushback, são 3567. Ok, mantendo a posição. Azul 4207, observe o tráfego da Avianca, que vai ingressar no pátio 1 para posição 05, de passagem ao meio. 4207, sai da passagem. Paciente de manter mil pelo corredor. Esquemas 1 está voando para Caruru, confirme. Afirma, tio. Subo para 2500, se aciona e transponde, por gentileza. Acionamos, senhor. 0162. Fazer o teste. Voo 620, aproxima-se do Serra Vitor 366, aproximação. Cheque o trem, torre 11895, voo no 620. 395, bom trabalho. Boa. Está retificando aqui o código para 0117, o esquilo de evolução. Felipe. Acendo. Livro. TG4000, 2230, prossegue. 2500, autorizado, 2230. 2,5, 2230. Tango Índia Bravo, decolagem com proa do corredor forte. O vento no 30 graus, no 3 nós, chame fora do solo. Velocidade. Está com 280 agora identificado. Reduza para 240 nós, número 612 para pouso. Ponte 240. Agora, 3285 reduzindo. Azul 27 no 5, voe para Serra Vitor 368, desça para 4.000 pés. 368 para 4.000, o 27 no 5. Positivo. Seu número 5 para pousar em Salvador. 7, número 5, alguma velocidade recomendada? A máxima. Ciente. 55, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano. Nível 320 autorizado na Pândulo 1-0. Decola a saída da Eoleda Motiva, a primeira curva direita, pistão 1-0. Acione 5424, controle Salvador 120, 119, decimal 8. Confirma 19-1. 119, decimal 8. Guarulhos aprovado, 320, Pândulo 10, tira aí. 10, curva direita da Eoleda Motiva. 424, controle 19-8, 3155. 3155, protegeu correto, chame para o posicionar. Dona Salva. A possibilidade de prosseguir então, seu a mil pés, pelos corredores, e no regresso, acertar um novo cheque, que a gente acertou um cheque aqui. Antes de sair, estava em ordem. Esquilo Zulu, prossiga no seu voo. Qual estimado para Caruru? É o Zulu 745. Ok, 1745, prossiga em condições visuais. Passaria do 2230, reduza a cheque 3, chame 2. 11895. Redução 1895, 2230, até mais. Até. Passou 368, iniciando, 4462. Cliente, agora transferência de comunicações. Cliente, guardado. Antônio, qual foi o meu tempo de branco? Está numa final agora de 7 milhas. Passeira 2230, boa tarde, número 2 na aproximação, guarda de autorização de pouso. Prossegue na sua escuta, 2230. Mesmo, operação policial. Sanguinha, que é o meu braço. Guerreiro do Bravo, decolou de Serra Independência, mantém o sobrevoo local. Passa 3 a bordo, pode ser o 0146, Guerreiro do Bravo. Tia, que é o meu braço, quanto hoje está certo? Fernando Paulo, 29, libera direita, 121, desce 9. 219, 1610. Azul 4462, passando 366. Azul 4462, boa tarde, número 2. Na próxima zona. 7, guardando. Passaria 2230, pouso autorizado, pressão no 0, vento 140 graus, 121. Livre pouso, pistão no zero, trem baixou, travou. 2230. Índia. Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, QNH 10, 12. Autoriza o ataque, está com a espera da 10, 118, 9512, obrigado. Fala, Gol 620, boa tarde. Gol 1620, autorizado o táxi via Alfa e Juliette até o portão 04. Alfa e Juliette até o 04, 620. O 3835, desça para 4000. 4000 agora, 3835. Para a convenção, Guardião 05, está visual com helicóptero às 12 horas, circulou sem mar. Azul 2715 passa 7500, desça sem restrições para 2500 metros. 2500 ou 2715? Esquilo Zulu, informe o traverso para lavar. Frequência livre, até o retorno. Do 2715, vou para o Serra Vitor 366, está autorizando a aproximação RNAV. 366, autorizado o RNAV 2715. 0, solo 31, libera a direita no 21, décimo lado. 319. Azul 4462 informa, passa de aproximação. Gente, 4462, obrigado pela informação. Vento no 30 graus, 12 nós. Pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso no 0, 4462. Zero autorizado o táxi via Alfa e Juliette até a remota 12, né? Alfa e Juliette, remota 12. Para 150, proa de maré. Azul 9541, Salvador, voe para Serra Vitor 368, desça para 5012. 1012, 5000, dá para a gente voar para Serra Vitor 368, Azul 9541. Para o meu tamanho de abraço, Salvador. Salvador, Guardião 105. Chega. Está abandonando o setor de alarme, prosseguindo em patrulhamento por sobre a estrada do Coco. A intenção é, ao final desse patrulhamento, cruzar o campo e prosseguir com destino ao centro administrativo da Bahia. Ciente, aguarde transferência de comunicações. Vai escutar. No 4207, autorizado alinhar e manter pista 10. Autorizado alinhar e manter na 10, 4207. Guardião 05, como irá aproximar-se do aeroporto mais movimentado do Nordeste, por sinal internacional, chame a torre 11895, Guardião 05. Torre 11895, aproximarei com muita satisfação e muita honra. Azul 2715 em aproximação, reduza, cheque o trem e chame torre 11895, nossos agradecimentos, câmbio. 1895, boa tarde, 27915. Quatro 4462, autorizado o táxi via Alfa e Juliette até o portão 01. Alfa Juliette 01, 4462. Tá, Qual é a sala do Guardião 05? Siga. Estamos trabalhando de buraquinho, será funcionando 510, a gente está fazendo a colagem do azul para cruzamento do campo, tem como destino o Centro Administrativo da Bahia. Sim, é para prosseguir com o azul? O ideal, se fosse possível, seria comprar o uísque, mas se não for possível, a gente pode prosseguir com o ProSul, sim. O uísque é melhor, então se aproxime da final da pista 17, só não cruze o eixo de pouso da pista 10. Afirmativo. Torre Salvador, boa tarde. Azul 2715, 2 milhas por 372. Azul 2715, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Quer negar no 0 no 2? No 0 no 2, aguarda autorização. Para perfeita condenação, o guardião está visual com a luz em rolagem na onda zero. Gente. Eco Juliette, Eco. Aguarde para a cópia, está sendo verificado. Acionamento por conta e risco do comandante. No zero, ventilou 30 graus, no 09. Livre pouso 27 no 5. Azul 4207, decolado 36, chama controle Salvador, 120.8. Corrigindo, 119.8. 1198, azul 4207, bom dia, obrigado. Salvador, guardião? Prossiga. Está visual com 2715, autorizado, pode voar em proa paralela, sem interferir com a aproximação. Vai ao final curvar a retaguarda, curvar a esquerda, a retaguarda do 2715 para o centro administrativo da Bahia. Gente, tem duas aeronaves para pouso. A segunda é um TAN e está em Duna. Mantenha o setor, mantenha a final da pista no 7, aguardando autorização para cruzar. Se manterá, não aceita mandar uma autorização. Guardião 05, muito grato. 1835, aproxima-se do Serra Vitor 366, aproximação. Nossos agradecimentos. Cheque o trem, torre 11895. Opa, não por isso. 1895, obrigado, seja. Vento, 120 graus, 129. Gente. Oi, Salvador. Boa tarde, 3235. Serra Vitor 366 está no procedimento. 3235, número 2, aguarde pista livre. Oi, Chico, aguarde pista livre, 3235. Guardião 05, contra o Lesmarte, visual com 2715. Só aguardando autorização para o cruzamento. Só confirmando, o cruzamento é após a segunda aeronave, não após a azul. Se a senhora puder ajudar, a gente pode cruzar aí até a 100 pés, se for o caso. Cruzamento. Se manterá na outra vez. Juliette Eco, solo Salvador. É só confirmando, 1.000 pés. Sim, mas não pode ainda ficar na final da pista no zero. Não, é só fazer o cruzamento para seguir pelo corredor, né? Para não interferir. Gente. 3.500 pés, está presente o ano que é a pista 36, autorizando a situação a Renato. Ficava estabilizado 9.5.14. Não vou ir para o Juliette Eco, cópia. Eco Juliette Eco, autorizado o voo local, 1.000 pés, na radial 290, 1.2 milhas, conforme a notificação, aerofotograma...